¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Então, tudo bem convosco? Espero sinceramente que sim. Espero sinceramente que esteja tudo preparado para mais um fim de semana em grande. E nós aqui na Rádio Interweb e agora no Friday Night vamos tentar dar mais dinheiro para que pelo menos comecem bem este fim de semana. Ora, na passada semana foram anos 90, aqueles que ouvimos aqui durante 120 minutos. Hoje vamos abrir com novidades e maioritariamente será assim. Novidades foram muitas aquelas que nos chegaram nesta semana. Vamos ter, por exemplo, ACB Twisted Love. Vamos ter, por exemplo, remix de Lady Gaga com o tema Born This Way. Mas aquela que vai abrir, aquela que vai abrir, ai meus amigos, é um espetáculo. É uma junção de Hold It Against Me de Britney Spears com Clocks dos Coldplay. Saiu uma coisinha assim deste género. 5, 4, 3, 2, 1. You're winning. We started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you've dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone. And all you ever hear me say is how I pictured me with you. That's all you ever hear me say, say, say. Since you've been gone, I can't breathe for the first time. I'm swimming on, yeah, yeah. Thanks to you, now I get what I want. Since you've been gone. Will you always be there for me? Show me the love that I knew would always come true for me. Yeah, baby, like that. Do me like this. Baby, like that. Então, gostaram destas músicas? Abrimos em grande mais um Friday Night e preparem-se porque ainda há muito, mas mesmo muito mais para desfrutar. Esta semana de novidades foi muito, muito rica. Ora porque foram muitas, ora porque foram muito boas. Pois, muito bem, mas eu vou guardá-las para daqui mais um bocadinho. E agora quero fazer uma música que faz parte de uma coletânea chamada Viva Club Rotation. É uma coletânea alemã que um dia, quando nos presenteou com o seu volume 47, se a memória não me dá a sua, vinha lá incluído este tema dos Dada Life. O tema chama-se Satisfaction e eu tenho a certeza que vocês vão reconhecer isto de algum lado, mas agora numa versão totalmente diferente. Ora, eis aqui um parênteses para continuar também a música dança. Vamos lá dançar mais um bocadinho ao som de Satisfaction, mas não se preocupem não, não é engano, é mesmo uma nova versão, desta vez dos Dada Life. Push me. And then just leave me, till I can get my Dada Life. Push me, and then just leave me, till I can get my Dada Life. Push me, and then just leave me, till I can get my Dada Life. Push me, and then just leave me, till I can get my Dada Life. Push me, and then just leave me, till I can get my Dada Life. alive. Push me, and then just leave me, till I can hit my... E estou de volta, grande música essa, não é? Mas tem mais, tem muito mais nesta emissão. Acreditem, é uma emissão espetacular que não podem perder, só com muitas, muitas novidades. Só, enfim, quase. Vamos ter nesta sequência uma música que não é propriamente uma novidade, mas enfim, é um grande, grande sucesso para ouvir também. É uma música que muito faz balançar. Enfim, sem mais demoras, vamos ter Every Breath You Take. É verdade, essa mesma música que estou aí a pensar. É, tenho agora aqui um ritmozinho de fundo para dançarmos em grande e para curtirmos em grande, para iniciarmos igualmente em grande mais um fim de semana. Vamos ter também a Alexia, essa menina proveniente da Roménia, com Boro na Supo. Vamos ter também outros dois temas, mas aquele que vai abrir. Ui, aquele que vai abrir. Chama-se Pump It Up e é a versão 2011 dos Technotronics. Ainda não conhece? Então preparem-se, porque daqui a 5 segundinhos ela está no ar. 5, 4, 3, 2, 1. Wake up, wake up, wake up and look around you. We're lost in our space, and the time is our own. find what was it up. Hey, the sun comes up and it shines all around you. You're lost in the space and the earth is your home. Turn it up now. Wake up, wake up, wake up. We're lost in our space, and the time is

Undertake, grande música essa aqui então que escutamos. Aí mais um Friday Night, a noite já vai longa, mas a festa essa vai continuar. Agora vou fazer aqui mais um parênteses, depois desta Satisfaction dos Dead Alive. Vamos trazer uma coisinha que há já algum tempo que tenho aqui comigo e que achei fantástica. Eu sei que vocês vão gostar porque é uma batida espetacular e são assim quase 10 minutinhos sem parar de dançar. São grandes sucessos, mas dos anos 80, ou seja, com uma roupagem há 2000, mas, enfim, músicas da década de 80. Eu sei que vocês vão gostar, espero sinceramente que aproveitem ao máximo, porque aquilo que eu quero é que vocês sejam felizes, como eu costumo dizer, sejam felizes, é esse o meu pedido. Aproveitem ao máximo estes 120 minutos de Friday Night. Da minha parte, tudo farei para que possam aproveitá-lo da melhor forma. E por isso, daqui a pouco voltaremos às novidades, mas para já, é tempo de beat com 9 minutinhos e tal, de grandes músicas dos anos 80, mas com uma batida bem ao estilo da década de 2000. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. This is a journey into sound. Deep Don Delora. Condenser. Eddie. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Yeah. Enjoy it live. banda, o beat parou, foram quase 10 minutinhos, sempre a dar-lhe. A música parou, mas só por um instantinho, só mesmo para vos dizer que há mais novidades para conferir neste Friday Night. Vamos ficar já seguida com mais 5 músicas, na sequência para abrir uma grande batida dos Bon Jovi. É verdade, recordam certamente de It's My Life, e se pensam que vamos aqui ouvir música rock, não, não é nada disso. É música dança mesmo para curtirem à grande esta noite, mas é apenas a música que vai iniciar a sequência. É mais uma das novidades que a Rádio Zero Web tem para vocês. Ainda para ouvir também a nova dos Brooklyn e Lizette, Charlie com Boy Like You, para recordarem também a grande música dos Desireless, mas aqui na versão Katy Ryan. O tema chama-se Voyage, Voyage, e foi um grande sucesso na viragem do milénio. Pois muito bem, ouvintes, e é assim que vamos seguindo, tudo preparadinho, já arrastaram as mesinhas, já está tudo ali preparadinho, já beberam a vossa bebida fresquinha. Então, pois muito bem, sejam bem-vindos a mais uma sequência com mais uns quantos minutinhos de pura dança. Friday Night. when the light, I'm out of my mind, and your kisses are sweeter than wine. When the skyline stretches till dawn, I can hold you and listen to time. In time, get away in the middle of nowhere. I just need for you to be there. May your people and I don't care. 'Cause all that I'll share is just for you. In the middle of nowhere, I just need for you. Here comes the sun. spinning around. Put your feet back on the ground. Here comes the sound. Here comes the sound. Spinning around. Put your feet back on the ground. Here comes the sound. Here comes the sound. The sound. The sound. The sound. Got it. What do I do with a boy? With a boy? au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, uma sequência de 5 músicas, grandes músicas estas, não é? Pois muito bem, mas há mais para ouvir daqui a alguns segundos, mais 5, já estão aqui prontinhas, é só carregar aqui no playzinho que elas começam logo a tocar umas a seguir às outras. Pois muito bem, ouvintes, eu espero sinceramente que estejam a desfrutar desta noite ao máximo. Está calor lá fora, espero que onde quer que estejam também e que esteja assim um ambiente o mais bem disposto, aquele que tenha as energias o mais positivas possível. Eu vou ser sincero, deste lado há muitas, mas mesmo muitas energias positivas por aqui. E é isto que eu vos quero transmitir, porque é aquilo que eu digo sempre em todos os programas, por favor, sejam felizes, aproveitem este Friday Night para libertar as energias, para se esquecerem das coisas más e pensem só nas coisas boas, porque é também para isso que nós cá estamos, para vos fazer esquecer das coisas menos positivas da semana, para que possam iniciar um fim de semana da melhor maneira. Ora, a melhor maneira pode ser, por exemplo, passada ao som, deixem-me cá ver, por exemplo, do DJ Sava com a Luca e o tema I Love You. Ou, por exemplo, pode ser passada ao som de Dimitri Veca Into the Night. Ou, por exemplo, Diego Dias, Patrick Brown, ou mesmo Skyla. E esta vai fechar a seleção musical. É uma grande, grande, grande música esta. É uma dance do tema IO Technology. Grande música esta de Skyla. É assim que vamos fechar mais uma sequência. Mas antes, há 4 músicas para ouvir em grande. Grandes sucessos, grandes músicas já a seguir, com grandes batidas. A primeira, como disse, chama-se I Love You e é de DJ Sava com Arlocas. Here we go! Here we go! Seia! Skibidi babidi dubidi woo! Danja love! With my boy making love in my bed. Put your face running through my head. When we move to this electro house love, you. queridos ouvintes, acabamos de escutar mais uma sequência de 5 músicas e estamos já na reta final do nosso Friday Night. É verdade, a 8ª edição do Friday Night está mesmo a chegar ao seu final. Eu já só tenho sempre tempo para passar mais 5 músicas, com muita pena minha, pois gostaria de continuar a fazer companhia, mas enfim, hei de voltar para a próxima semana para mais grandes músicas. E sabe-se logo o que se há de esperar deste Friday Night? Será anos 90? Será novidades? Será um bocadinho de tudo? Será anos 80? Não sei. Bom, mas a minha proposta é que fiquem connosco também na próxima semana, a partir de mais ou menos da meia-noite. Haverá mais um Friday Night para desfrutar e eu sinceramente espero que vocês tenham gostado muito desta seleção musical. E por favor, amigos, sejam felizes, aproveitem a vida ao máximo, não se lembrem dos problemas. Quando ouvirem o Friday Night, façam de conta que o mundo lá fora morreu e o que interessa são vocês, a vossa boa disposição, a vossa boa, enfim, a vossa alegria, as vossas energias positivas e, claro, está também, porque não, a boa música que a Dorama vos dá todos os Fridays à night. Vamos à música então, são mais 5 músicas. Vamos acabar assim com Chris Willis, é verdade, o tema Louder. Vamos ficar para começar com os Filter Tips, o tema After Louder. E mesmo adicionar pelo meio, vamos ter Vanity Deep Side com mais 2 musiquinhas também. Fiquem bem, forte abraço, bom fim de semana e até de hoje uma semana. Late night at night. Nena, viaje para buscar los sonidos mágicos.